Esgaro, Larum, Gol. Esgaro, Larum. Esgaro, Larum, Gol. Larum, Larum. Esgaro. Larum. Esgaro. Esgaro. Larum. Take. Os Escapistas. Conto de uma criança que veio do espaço numa cápsula de fuga. O último filho de uma civilização morta, adotado e criado com amor por um casal de fazendeiros que não consegue ter filhos. Ele cresce e descobre que é diferente dos outros, não apenas no nível super-humano, mas sobretudo na decência humana. E eis que ele se torna um símbolo de altruísmo e esperança para a humanidade. Esse é o ponto de vista que você sabe. Mas e se houvesse algo de errado com aquela criança? E se isso talvez não se devesse à sua criação, nem tampouco ao ambiente? E se sua natureza fosse essencialmente má? Se sua luz não fosse um farol para os perdidos, mas sim a perdição dos aflitos? Um clarão que calcina o outro, numa piscadela. Essa é a possibilidade apresentada em Brightburn, Filho das Trevas, um filme independente que subverte o mito do super-homem e entrega um worst-case cenário fanfiqueiro realizado por fãs insatisfeitos com a indústria cinematográfica de quadrinhos, será? Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E para bater um papo comigo sobre essa pequena provocação e mais especificamente sobre o Brandon Breyer, esse superboy primordial que pegou a gente de surpresa nos cinemas em maio desse ano, teve uma recepção morna, mas deixou meu coração sombrio radiante. Eu tenho o prazer de receber direto da Terra 3, Reginaldo Hillman. Opa, e aí? É isso. A seguir, vamos ao encontro do poder supremo, do irredimível, da injustiça propriamente dita. Antes de tudo, é bom a gente avisar que esse podcast é recheado de spoilers, né? Quer dizer, a gente vai falar livremente. Então, vamos lá. Brightburn foi dirigido por David Yarovesky. Esse é o segundo longa-metragem dele. O primeiro filme é até bem interessante, The Hive, ou A Comédia, 2014. É um filme de infestação zumbi um pouco mais sofisticado, porque a gente não tem o zumbi clássico, mas um vírus que domina a mente das pessoas e as transforma numa consciência coletiva. Ele ainda usa fazer uma crítica social ao modo automático que a gente usa o Google, por exemplo. É bem legal, esse diretor colaborou também com o James Gunn em Guardiões da Galáxia 2. Ele participa também de uns curtas metragens que parodiam a indústria pornô, PJ Porn. Essa última é por conta do Dogma, do blog Black Zombie. Eu vou linkar no post desse podcast. Bom, mas Brightburn chama mesmo a atenção pelo envolvimento da família Gunn. Ele tem a produção executiva do James Gunn e foi escrito pelo irmão dele, Brian, e pelo sobrinho Mark. Esse filme custou muito pouco para o padrão de uma produção com pedigree gibizeiro, custou $5 milhões à Sony Pictures e arrecadou $31 milhões, ou seja, ainda que ele tenha passado quase a revelia do público, ele teve sucesso comercial e por conta disso já se fala em uma continuação, mas a gente volta a falar disso no final desse programa. O que interessa agora no comecinho é que a subversão de um super-herói é algo que a gente até conversou aqui no podcast nem faz muito tempo, né, Reginaldo? Naquele segundo guia clandestino, quando a gente falava sobre o Espreitador, aquele análogo negativo do Batman, né? De modo geral, esse tipo de aplicação é muito recorrente nos quadrinhos, como o papo da gente sobre Brightburn tangencia o super-homem. É impossível a gente não recorrer a exemplos que têm mais aproximação com o nosso Brandon Breyer aqui. De partida, essa natureza hostil da nave e o comando específico no dialeto nativo dele, né? Tomar, né? De cara me lembrou o Mark Milton de Poder Supremo, do Straczynski e o Gary Frank, a agenda original dele, que teria se concretizado caso o governo dos Estados Unidos não tivesse o adotado, né, e forjado uma infância assim, ufanista, assim, toda errada, assim, é verdade, mas que podia ter sido bem pior. Aí, claro, não tem como não se lembrar do Superboy primordial, né, da Crise Infinita, o Ultraman, né, aquele super-homem da Terra 3, quer dizer, duas versões maléficas e muito brutalizadas do personagem original. E contigo, Reginaldo, esse Brandon Braith, te lembrou algum desses sósias negativos do Super-Homem? Aproveita e me diz se esse atorzinho te convenceu, esse Jackson Dunn. Eu acho que ele já tem um semblante naturalmente psicopata. O que você achou? O menininho, né? É, o menininho. Ah, cara, eu achei assim que ele não compromete, mas também ele não cativa, assim. Poderia ser, vamos dizer assim, um ator melhor escolhido, assim. Eu acho que a antipatia, ele já é, ele não é muito simpático, né, o menino. Ele já é meio fechado, embora você vê que não é intencional, né, porque ele tem a tia, o namorado da tia, né? Ele parece ser carinhoso com os pais, assim. O filme coloca parte, assim, de uma programação de conquista alienígena que a nave manda, né? Então ele parece que é um batedor enviado por uma, sei lá, uma espécie alienígena, né? Com capacidade para realmente sozinho dominar o mundo, né? Só que ele tem essa programação que ela uma hora desperta e passa a controlar ele. Não fica tão claro, né? Até que ponto é só a programação, é a própria índole do menino. Eu preferiria muito mais que fosse só a índole do menino, só aquela, vamos dizer assim, a mudança de idade, né, meu? A agressividade que vem com quando a criança vai se tornando adolescente, assim, né? Só disso eu já gostaria de ver, assim. Imagina você ser uma criança birrenta que se torna um adolescente marrento, cara, e não ter quem controle ele, né, meu? Então, eu particularmente gostaria de ver mais desse jeito, mas não compromete a história. Eu acho ela bem legal mesmo. Eu acho como conceito legal. Eu acho que eu vi no filme também gostei, acho bem legal. Poderia ver mais, a gente poderia... Eu acho que principalmente plot de Poder Supremo, assim, né, Luiz? Eu acho que ele muito legal, cara, pra ficar só nessa referência, assim. Eu acharia muito legal ver isso, esse desenvolvimento, essa solidão, né, de você ser, assim, um alienígena, né, meu? Que papel que você vai cumprir, né? Ou de salvador ou de conquistador mesmo, né? Então, eu acho essas questões legais, que elas são, na verdade, assim, elas são pinceladas só no filme, elas não são abordadas, não, né, e nem desenvolvidas. Parece, a princípio, parece que ele quis fazer um terror com esse tema de super-herói misturado, assim, a impressão que eu tenho. Naquele podcast do Sete Jagunços, né, que a gente, o Versus, que a gente falou de Poder Supremo, Authority e Supremos, eu lembro que você pegou no pé das expressões do Gary Franklin, assim, principalmente da fase bebezinho e menininho, né, do Mark Milton, aquele olhar psicopata americano de nascença, né, com esse atorzinho. Eu nem sei dizer se ele é bom ator, viu, bicho, mas eu acho que a inexpressividade dele, essa apatia dele é exatamente o que o papel precisa. É, ele é fechadinho, né? A cara dele é esquisita mesmo, assim, né? E como ele parece estar sendo dominado, então pede um pouco, assim, né? Dele ser, vamos dizer assim, inexpressivo. Mas eu não sei, eu realmente acho que eu gostaria de ver uma outra coisa, uma criança, assim, cativante, assim, que até sofresse um certo bullying na escola, mas ele é esquisitinho mesmo, assim, a menininha, né, que ele tem um interesse, assim, nela, ela até tem uma simpatia por ele, assim, pequenininha no começo, só que depois ele fica assustador mesmo, ele gera aversão, né, não sei se aquele dialeto, aquela luz vermelha, dá tudo um aspecto assim, alienígena, não diria alienígena, mas me lembrou uma coisa assim, meio, sei lá, um inseto, assim, sabe? Uma coisa... É, tem até uma analogiazinha no começo, que é exatamente parte dessa troca, assim, com essa menininha, né, que na escola, né, ele sofre um princípio de bullying porque ele é o mais inteligente da sala, né, que a professora fala da diferença entre vespas e a abelha, né? Isso mesmo. Tem essa linha de texto que depois você acaba associando, né, com toda a situação. É verdade, tem mesmo. Desculpe, mas não podemos permitir ainda. Nós não estamos prontos. Mas é uma tradição em todo o outono. como o Dia das Bruxas e futebol. As pessoas não vão gostar. Parecem bem contentes, senhor. E uma eleição não é futebol. Há muito que perder. É verdade. Quando você acha que será a hora de fazer uma? Paciência, senhor presidente. Paciência. E já que a gente começou a discutir especificamente o personagem Breno Braille, vamos começar falando do enredo propriamente dito, né? A história de fundo é do casal Tory, né? Ela é vivida pela Elizabeth Banks, né? Que seria a Martha Kent da história, né? E o Kyle, vivido pelo David Damon, que é o Jonathan Kent, né? Como os pais originais, eles não podiam ter filhos, né? E numa noite eles ouvem e veem um clarão vermelho próximo à propriedade deles, né? Na zona rural de Brightburn, né? Brightburn é o nome dessa cidadezinha, né? A Smallville desse Superboy, né? Vamos colocar assim. E tudo parece bem, né? Com o guri que eles acharam, né? Na cápsula, até que chega o dia do aniversário de 12 anos dele, né? E essa cápsula, como a gente já comentou, né? Emite um chamado, né? Nesse idioma nativo, né? Ele vai ao celeiro e ele é flagrado, né? Pela mãe, assim, tentando arrombar as correntes e cadeado de um alçapão, né? O Brandon, ele tá sonâmbulo, né? E falando esse dialeto. Aí ele sai do transe e os dois voltam pra dentro de casa, né? Nesse momento, a mãe esconde, né, do pai o que ela viu, né? Na primeira vez que eu vi esse filme, eu tive a impressão que o guri é na vibe, assim, como você bem falou, né? Do palco nasce torto, nunca se direita, né? Mas nessa segunda vez, eu fiquei imaginando esse sinal de ativação da nave, né? Que essas palavras-chave engatilharam mesmo a real natureza dele. A princípio, eu tive esse desejo de ver que essa criança já era um pouco errada, né? Mas, assim, aí a amanhece, né, o dia do aniversário dele, e ele já começa a sentir assim, mudanças, né, e pra começar tem a cena do cortador de grama, né, que tá enguiçado, ele fica puxando a cordinha pra dar a partida no motor até que numa puxada o cortador voa longe, aí ele se aproxima e a hélice ainda tá girando, ele coloca a mão já com aquele olhar assim, meio louco, né, e aí que ele descobre que é invulnerável. Aí à noite ele tá com os pais, a tia, né, a irmã da mãe dele, né, e o marido dela, que era aquele Badger, né, de Breaking Bad. Você lembrou dele, Reginaldo? Aquele viciado desengonçado, assim, aquele bem, amigo de Jets. É um artista estranho também, né? É. O papel dele em Breaking Bad não parece papel, parece ser o cara, né, meu? Então, aqui parece que ele, nesse filme, parece que ele tá atuando mesmo, assim. É aquele cara maluco, né, de Breaking Bad, fazendo um cara, vamos dizer, mais maluco também, mas mais tranquilão, assim, mais um redneck, né, meu? Ele é um caipirão, assim. Não sei se ele tá mais certinho aqui, mas ele dá de presente pra o sobrinho, né, o Brandon, um rifle pra caçar, né? Cabeça de americano, né? O pai... Não sei se foi uma armona também, né? Ele fala que é a arma que ele caçou a primeira vez, assim, é coisa realmente de americano. O que eu acho legal é, primeiro, assim, eles sempre focam a caixa de correio. Então, isso já remete, cara, às cenas que você vê do filme do Super-Homem, por exemplo, né? Eu acho que o Homem de Aço tem essa questão da caixa de correio, assim, né? E ele dá também um ar bucólico. A fazenda, apesar que a fazenda deles é feia, parece abandonada. Não é uma fazenda quente, assim, né? Que é toda dos quentes, assim, que é, né? Tudo funcionava tendo só os dois velhinhos lá, né? Então, essa não, ela parece decadente, ela parece, aonde tá a nave, ela parece abandonada, né? Eles nem aparecem trabalhando na fazenda, né? Tendo uma vida, assim, vamos dizer assim, de fazendeiro, mas não aparece nada. E eu acho legal, cara, assim como não aparece a criança crescendo, né? Não aparece nada, cara. Eles vão direto pro assunto, que é o fato dele ter tido uma criação. O que eu consegui entender é isso, o menino ele teve uma boa criação, ele até é uma boa criança, só que ele tem, vamos dizer assim, ele tem uma programação inserida lá dentro que juntou a idade dele com os comandos lá da nave, ele passa a virar um predador, né? Ele passa a virar aquela vespa que eles comentam na escola. E é legal isso também, embora foi o que eu falei, eu gostaria de ver a ideia mesmo do Super-Homem do mal, né? Ele tendo que escolher ou determinadas atitudes dele, né? A raiva, a frustração, se tornar incontrolável, porque vem junto com super força, com os poderes mesmo dele. Eu gostaria de ver isso. Eu não vi, mas tá valendo, assim. O que eu vi também achei interessante. É, ele assume um ponto de vista, assim, de superioridade, né? Ele fala o tempo todo que ele é especial, né? Que ele já não começa a ver as pessoas da família dele, do entorno dele, assim, como pessoas semelhantes, né? Ele se acha muito superior. E aquela questão de superioridade, tipo nazista mesmo, né? Assim, é bem pesado, né? E isso piora nessa cena do restaurante. Ele fica até um pouco aéreo depois, né? Assim, ele responde ao pai, né? Porque o pai não quer que ele fique com a arma e tal. Começa a ver algumas cenas bem estranhas, né? Ele triturando um garfo, né, com os dentes, né? Os pais deles acham fotos de anatomia humana, né, e vísceras debaixo do colchão dele, né? Ele mata todas as galinhas da fazenda, mas acho que o pior de tudo é o que ele começa a fazer com a Lena Lang dessa história, né? Essa personagem, a Kathleen, né? Eu acho que é a partir daqui que é um caminho sem volta pra ele, né? Você fica indeciso se o menino, ele é psicopatinha, né, assim, já por natureza, ou o que tá acontecendo é programação. Por exemplo, a questão do garfo, você via que ele tá, ele até ele se assusta, né? Mas por outro lado, assim, o que que ele tinha, aquelas vísceras, né? Foto de vísceras, foto de anatomia, assim, né? Humana, debaixo do colchão. Uma coisa meio estranha, né? Eu acho que ele tava começando a usar a visão de raio-x dele. É. Ele tava querendo entender o que tinha dentro, assim, dos seres humanos. Aí ele via as coisas e talvez ele não entendesse. Eu fiquei com essa percepção. Eu não tinha pensado nisso, tem razão. Pode ser sim, né? Pode ser sim. E com a menina, assim, realmente, assim, ela tem simpatia com ele, ela tem simpatia por ele, né? Você percebe que ela tem simpatia por ele, e ele começa a ter uma pontinha de interesse, assim, né? Só que ele, assim, não administra isso, né, cara? E a hora que, assim, ele passa a assustar ela, né? Não é pra menos, porque ela vê ele espiando ela no quarto, mas se você parar pra pensar, é coisa de adolescente mesmo, né? Ele tá curioso, mas ele é que essa curiosidade vem com toda essa figura antipática que ele é, né? Assim, que causa aversão até pra quem tá assistindo, e pra menina ela fica horrorizada, né? Chega no ponto dele esmagar a mão dela na frente de todo mundo, que já era uma coisa assim, opa, isso daí já não é normal, hein, gente? Isso daí já tá muito esquisito, né, meu? Tanto de, assim, da situação física, né? Você não consegue esmagar uma mão num aperto, né, meu? A partir daí, é aí que eu acho que vira a chave e começa a virar um filme, vamos dizer assim, um filme de terror, vai. É, essa cena com essa menina, ela parte do princípio que ele tá com os pais, né, acampando, né, ele tá 40 quilômetros distante, né, da casa dela, né. É quando a gente percebe que o Brandon, ele já conta com a super velocidade, né, e isso é, eu acho que é mostrado de forma bem sutil, né. Não tem, assim, nenhum efeito, assim, bullet time, né, se a moda Smallville, né. É só a sugestão que ele tá se movendo tão rápido, né, que você não consegue ver, né, e é bem isso, né. Ele meio que vira um voyeur, né, tipo stealth, né. No quarto dela, por exemplo, ele fica abrindo o laptop dela e tocando uma música bem sugestiva, né? Send Her to Me, né? Do Any Chance. Send her to me. Oh yeah, send her to me. I'm looking to. E aí fica naquele suspense, né? Ela fecha o laptop, ele abre sem que ela veja, né? E aí ela fica olhando para a janela no escuro para ver se vê algo, né? E ela vê, né? Mas aí ela avisa para a mãe, né? Mas ele não tá lá, né? Assim, não tem nada demais essa cena, mas eu gosto, assim, da sutileza dela, né? Dessa atmosfera sombria que o filme abraça, né? E vai nessa toada até o final, né? Desse mal que faz o que quiser e você só é passageiro, né? Então, o Luigi, mas assim, ela vê entre as cortinas, assim, tem um lance de terror, né? Tem um lance de suspense. Do susto, né? De você ver, você não tá vendo nada na janela, de repente você vê o vulto. e ela também reconhece que é ele, né? Isso daí eu acho secundário, eu te dizer quase que eu não precisava ver isso. E o que eles não mostram é que eu adoro, né? Porque é tão familiar pra gente. E hoje em dia, né, com essa cultura de filmes de super-herói, é tão familiar pra tanta gente essa situação, que a gente monta o quebra-cabeça sozinho. Então você fala, ele tá longe, né, com a família acampando, uma hora à noite ele sai lá do acampamento e vai voando super, com super velocidade, o que for, pra casa da menina. Então é interessante, porque ninguém explica isso pra você, e ele fez isso, né? E também não é mostrado com um grafismo, com um efeito visual. Não. Você só fica na sugestão, mas a gente sabe que ele fez isso, né? Cara, isso eu acho muito interessante, porque a história é tão familiar pra gente que a gente monta esse quebra-cabeça na cabeça. Então ele resolve mostrar a parte do terror, que é um caminho, uma escolha de direção, que eu acho joia, mas o que eu acho mais interessante é que essa história hoje em dia é tão familiar pra gente que as coisas que ele não mostra, por exemplo, a hora que você falou que ele mata as galinhas, elas estão despedaçadas. E eu ia achar muito interessante se chegasse lá, só tinha. Sabe aquele chão chamuscado assim? Sim. Ele mirar com a mira laser, assim, né? Uh-huh. Treinando, né? Exatamente, cara, né? Então eu acho que assim, aos poucos ele foi perdendo essa parte que, pra mim, ela é riquíssima, ela é interessante, você associa mesmo, é um super-homem do mal, né, um Superman do mal, e é tão familiar pra gente essa história, que ele tá contando ela distorcida, e ainda assim a gente consegue juntar os pontos, fazer aquele, ligue os pontos pra aparecer a imagem, né, meu? Então, pô, cara, assim, mesmo não sendo o que eu queria ver, eu achei fantástico, cara. E é um filme curtinho, né? A gente tem só 1 hora e 29 minutos, né? Eu acho que ele passa rapidinho, né? Ele tá longe de ser perfeito, mas assim, eu acho que ele é um respiro, né, pra o espectador que tá um pouco cansado, né? Pouco não, eu só acho que ele tá exausto, né, dessa dicotomia MCU e DC filmes, né? Eu acho que o gore aqui é bem resolvido, porque tá na proposta do filme, né? Não é esquisito como esse novo Hellboy, né, que é muito sangrento, que é muito mais sangrento que Brightburn, né, mais vazio, né? E sobre essas cenas gore, né, tem ao menos duas que são daquelas que você, acho que você olha pro lado, né, que é a do restaurante, quando o Brandon decide matar a mãe, né, da Catherine, né, quando a lâmpada fluorescente, ela se quebra, né, e um caco perfura o olho dela, né, é também a primeira vez que ele usa aquela máscara esquisita dele, né. A outra cena grotesca é quando ele suspende o carro do tio, né, ele joga pra cima e ele bate com tudo, né, a mandíbula no volante. Isso quer dizer, essas mortes parecem, assim, experimentos dele, né, como você bem disse, mas ainda assim é uma coisa de criança pra mim. Acho que ele tá querendo eliminar seus obstáculos, né, seus rastros. Acho que no primeiro caso, vamos dizer assim, era a sogra, né, temendo pela vida da filha, né, e no segundo caso, assim, acho que o tio ia avisar os pais dele, né, que Breno tinha invadido sua casa à noite. E aí o filme caminha pra reta final, né, Reginaldo, o pai dele toma uma decisão, acho que deixaria o Jonathan Kent do Zack Snyder bem orgulhoso, né. Cara, essa decisão do pai eu achei forte. Achei forte de mostrar, é, né? Achei muito, muito legal, cara. Assim, muito legal. O filme ele passou despercebido por tanta gente e ele tem realmente esses momentos, assim, né? Mesmo o gore dele, assim, né? Essa parte sangrenta, né? Quase que é um torture porn, assim, né? É. Do olho, principalmente, assim, né? Você vira o rosto mesmo. Eu sinto aflição. Mas, por outro lado, cara, a hora que ele usa a visão de calor pra abrir, né, a câmera frigorífica, né, a geladeira, né, do restaurante, né? Isso. E, pô, cara, é muito legal. A fantasia que ele se faz, né, cara, é uma coisa assustadora, assim, realmente também remete a um, sei lá, um inseto, alguma coisa, assim. Puta, cara, eu gosto demais disso, demais. Achei muito legal, muito legal. E aí o pai, sim, né, porque o pai realmente, assim, mãe não tem jeito, cara. Mãe é mãe, assim, acho que é uma coisa, assim, inexplicável, né? O instinto materno, né, meu? Que ela é assim, ela esconde do marido, a polícia vai procurar o menino, ela ainda defende ele, ela vê mais coisas até que poderia falar pra ela, opa, peraí, você não tá defendendo seu filho, você tá defendendo uma coisa que tá estranha, assim, né? Puta, cara, e a parte do pai, assim, eu nem vou entrar em detalhe, porque quem não viu merece ver sozinho, assim, porque é de impacto, é legal, acho legal a conclusão, né, disso, eu acho que é quadrinho aquela conclusão, me lembrou, você vê, ó, naquelas referências que você me perguntou lá atrás, isso aí me remeteu a Miracle Man, né, meu, eu fiz uma associação, assim, né, com Miracle Man, com a mãe também, né, tem uma certa associação, né, e gosto demais, cara, eu realmente, assim, eu vi a segunda vez, aí eu questionei mais essas partes, assim, de falar aonde é a programação da nave, aonde é a antipatia mesmo do menino, porque vira e mexe, ele fala alguma coisa assim, ah, não conta para os meus pais, não isso, e uma hora também que eles controlam, acho que a hora que ele dá um empurrão no pai, assim, né? Mãe, na cozinha. Isso, a mãe ainda controla ele, né? Ainda controla, ele fala vai pro seu quarto e tal, tal. Ele podia, essa hora, né, virar um furacão lá, né, meu, e demolir a fazendinha deles, assim, não tapa, e ele não faz, ele ainda obedece, né? Então, são essas associações, né, meu? Se, assim, se ele tivesse virado uma máquina de destruição, ele não ia até o quarto da menina, por exemplo, né? Convencer ela que ele era especial, que era isso. Então, é essa misturinha, assim, puta, cara, que eu acho tão legal, meu, assim, tão legal, tão familiar pra gente, pra quem lê quadrinhos, né, meu? Eu acho que tem tanto potencial, né? Você comentou daquele nosso papo do Sete Jagunços, eu acho mais, assim, rendeu um bom papo aquela vez que a gente fez com o Vinícius também, no Fatal Erro, né? Sim, sim, verdade. Aquela questão, né, da gente questionar, né, se de fato o Super-Homem seria esse escoteirão mesmo, né? Eu definitivamente acho que não, né? Acho que não, acho que é um pensamento, assim, muito, não seria o caminho, ele realmente teria essa visão da gente, seria decepcionante pra ele, iria causar aversão pra ele, a humanidade, eu vejo assim, né? E o menino tem um pouco isso, ele trata realmente, assim, as mortes, ele vai experimentando mesmo, a experiência, né? E aí, puta, cara, o final pra mim, assim, na casa, tudo aquilo lá pra mim é Miracle Man puro. Tá fria. Essa sopa deve ser servida fria. Não é a sopa, não, é você. Qual é o problema, Lois? Depois de 2 anos ainda, não sabe. Lá vem. O mundo está sob controle permanente. Liberdade de imprensa nem pensar. E qual é o problema? Lois, já falamos disso umas 1000 vezes. Por que você não vê de outra forma, querida? Eu gosto da minha forma de ver as coisas. Você que não percebe onde isso tudo vai parar. Lois, estamos fazendo todo o possível pra... Só um instantinho. Quanto ao pai, né, assim, acho que diferente da mãe, que você bem falou, né, ele nunca se iludiu, né, que o filho poderia ser uma ameaça, né, que ele mesmo fala, assim, que ele nunca sangrou, nunca se machucou, nunca adoeceu, assim, talvez houvesse algo de errado, né, com ele, né, mas assim, a mãe dele descobriu que ele podia ser ferido, né, quando ele descobre a nave, né, ele acaba se cortando, assim, numa extremidade afiada, né, da cápsula, né, e aí quando ela descobre, assim, que o marido foi morto, né, nessa cena, ela corre para o celeiro para pegar um pedaço e poder se defender, só que antes disso, né, ele toca o terror com ela dentro de casa, né, e dois policiais, né, cara, esse clímax é foda, ele flanqueando a casa, né, e arregaçando tudo, né, atravessando, né, porra, e o ângulo de visão da mãe, né, na janela, vendo ele assim, bem longe, né, parar pra pensar, isso é um filme, assim, com um orçamento de 5 milhões, cara, eu falei um pouco lá atrás e assim, ele faz muito com pouco, e por fim, assim, a mãe, ela ganha um minuto de respiro, né, ela abraça ele, né, e por trás, assim, tenta matá-lo, né, com esse pedaço de metal da nave, ele consegue contê-la, né, e assim, esse clima que você tá falando, bem empolgado, é quando ele, acho que quando ele sobe com tudo no céu, né, e a solta lá de cima, né, e a seguir ele avista um avião de passageiros vindo na sua direção, né, cara, e no frame seguinte, né, a gente vê só os destroços, né, desse avião na fazenda da família dele, e tudo que aconteceu ali parece que foi encoberto, né, com esse supostamente esse acidente, né? Porque parecendo que o Brandon foi o único sobrevivente. Aí o filme acaba, né? Mas assim, durante os créditos finais, começa a rolar imagens, né, de noticiário com a destruição do patrimônio público, né, e plantações com aquela marca dos Bays, né, do Brandon. A gente não falou, né, mas esse ele fica meio que obsessivamente fazendo aquelas marcas com um Bay e um Bay invertido, né, e aparecem queimado o chão, né, em plantações. Aí uma surpresa, né, o Michael Rooker, né, o Yondu, né, do Guardiões da Galáxia, ele faz uma ponta, né, como um youtuber, né, de teoria da conspiração. E aí, né, Reginaldo, fica a pontinha pra uma continuação, né? Você acha que rola essa continuação? Não sei, viu, cara? Não sei se rola e nem sei se eu gostaria de ver, viu, cara? Porque fecha tão redondo assim e, na minha impressão, é dali pra pior. Ele tem essa malícia de disfarçar, né, tudo que aconteceu com um acidente aéreo, mas eu acho que em pouco tempo ele vai deixar pra lá, cara. Ele vai falar, nem preciso esconder, meu, que eu faço o que eu quiser. Que aí, realmente, assim, ele vira o Superman do mal, né, meu? Mas o que você lembrou, Luigi, que eu acho muito legal também, é a hora que ele se machuca com o material da nave, eu falei, puto, o cara tá telegrafando o que vai acontecer no final, e eu ia ficar muito decepcionado se isso daí acontecesse, cara. Né? Se ele morresse, né? Não, se usasse a nave, se a mãe, sabe, fizesse o sacrifício de matar o filho, mas é porque não ia ter jeito dele, porque ele realmente era uma ameaça, tudo. Eles dão todos os passos para esse caminho e aí eles invertem a nossa expectativa, e eu acho isso fantástico, cara, assim, fantástico. Eu acho difícil alguém fazer uma sequência que me deixa assim tão satisfeito quanto eu fiquei no final, cara. Cara, esse final é fantástico, bicho. Ele atravessando a casa daquele jeito, assim, e super velocidade, né? Cara, sem nenhum efeito assim visual, assim, que incomode, que agrida seus olhos. 5 milhões não é nem um episódio de uma série, assim, um seriado razoável, né? Porra, e um filme de 1 hora e 29, assim, que na base da sutileza, com isso, que a gente já conhece sobre o personagem, assim, por sem subestimar a inteligência do espectador, cara. E assim, eu acho que é um filme que quem mais gosta é justamente a gente que acompanha mais o personagem, a gente lê o quadrinho, a gente é meio que nerdão, né? E eu acho que esse filme funciona mais pra esse público. E por isso que eu vi tanta gente batendo nisso, sabe? Esse crítico profissional, assim, não enxergou esse filme com essa ótica, assim, da gente, sabe? Não vou dizer que a ótica da gente é melhor que a de ninguém, sabe? Mas, assim, como é que eu posso dizer? Porque essa ótica é necessária, porque a gente que está construindo essa, vamos dizer assim, contenção de gastos, deixa essas entrelinhas mais espaçadas. Então, onde seria um efeito visual, ele sugere algo, e por você conhecer toda essa história, a estrutura, né, o que esse personagem faria com essas super habilidades, você monta. E a hora que você monta, é aí que eu acho que é o diferencial de uma pessoa que lê quadrinhos, que está familiarizada com esse universo, e um crítico que ele vai atrás de mais um filme. Não é esse caso, ele é um complemento do universo que um público já tá familiarizado, cara. E é justamente isso, assim, essa parte do final, né, que eu falava do youtuber Reaça. Ele faz alertas, né, de avistamentos, assim, de uma bruxa que pendura pessoas com cornes, né, talvez uma versão negativa da Mulher Maravilha. Aí uma criatura meio homem, meio criatura do mar, né, afundando embarcações de pesca no mar meridional da China, né. Ele seria um Aquaman, né. Ainda aparece numa tela dividida, assim, bem rápido, né, outras imagens, né, assim, são 6 telinhas, assim, 2 com essa Mulher Maravilha e esse Aquaman, aí uma com um cara todo de vermelho, né, aí tem outra com um retrato, assim, falado de um alien, né, eles parecem acho que um caçador de Marte, e a última tem uma interrogação, será um Batman? Quem sabe, né, aí eu acho bem legal, né, até tipo uma tela de YouTube, né, e do lado tem os outros vídeos dele, né, aí olha o naipe dos vídeos do canal dele, né, assim, 5 maneiras de saber se você é um clone, aliens no deserto, estamos sendo visitados por viajantes do tempo? Que tipo de pessoa você é numa dimensão paralela? Quer dizer, o cara faz conteúdo de qualidade, né, bicho? Cara, bem legal, mas eu não tinha reparado em tudo isso, né? Uma, sei lá, uma Liga da Justiça do Mal, pode ser, eu prefiro que seja só uma piada mesmo, um easter egg, assim, uma piscada de olho pra esse público que nós estamos falando, eu prefiro, né? Mas é engraçado que agora você falando é outra referência também que eu lembrei, que o Michael Cray, aquele spin-off de The Wild Storm, ele aborda exatamente isso, cara, é uma Liga da Justiça do Mal, né? Mesmo que eles não estejam reunidos, cada um aparece um Aquaman meio Cthulhu, assim, meio Dagon, assim, né, meu? O Flash, cientista louco, o Arqueiro Verde, o milionário que caça as pessoas numa ilha com arco e flecha. Exatamente esse conceito, cara. E rola isso também em Planetary, né? Que é tipo aparece uma Liga da Justiça que tá pra invadir o nosso plano, né? Tipo uma versão das Crises nas Infinitas Terras, né? Do Planetary. Eles resgatam aquele Action, que é tipo Doc Savage. Doc Savage, isso. É, o Doc Savage, porra, é muito bom aquilo. Sim, cara, mas é isso que eu falo. Essa bagagem, por isso que assim é tão legal pra gente. Porque você já vem com essa bagagem que você soma uma coisa com a outra, vira uma mistura boa, né? Eu acho que uma pessoa que não tem esse domínio, esse conhecimento, pode aproveitar, porque o filme em si, ele é legal, ele é curtinho, né? Ele dá susto também, tem alguns momentos de susto, né? É uma criança encapetada, que é sempre um barato ver, né? Mas esse menino, esse ainda exagera, porque ele usa aquela fantasia assustadora, cara, é uma coisa de psicopata mesmo. Tem, né, meu? Uma máscara feia, é, tem tipo um cadarço, né, na boca. Lembra até um pouco a máscara de Morpheus, né? Isso, porque ele deixa bico, assim, né, uma tronca, que é realmente pra associar com um inseto, assim, né, que é a, vamos dizer assim, a pegada, né. Eu acho legal que não aparece a espécie alienígena, né, não aparece talvez uma verdadeira forma, ele nem precisa dessas coisas, não precisa, cara, né, é tão familiar pra quem tá dentro desse universo que você mesmo forma as entrelinhas, assim, cara, e aí eu acho um destaque, não esperava, né, tudo isso, eu achei que ia ser legal, mas não esperava tudo isso. Ao mesmo tempo, eu entendo quem não vê tudo isso que a gente viu, cara. Por último, Reginaldo, você não acha que esse filme teria mais destaque, assim, numa plataforma de streaming, assim? Eu digo isso porque aqui em Campina, sequer passou, assim, eu arrisco que na maioria das salas de cinema aqui do Brasil também não passou. O lance é que eu acho que tá bem difícil, né, você encontrar algo, assim, minimamente diferente, assim, do riscado, né, do MCU, né, da animação da Pixar, assim, eu acho que adaptação, entre aspas, live action, né, de animação Disney, né, comédia com youtuber, né, filme de terror daquela franquia do James Wan. Eu acho que já teve mais crítico, assim, torcendo um nariz para plataforma de streaming, mas a gente já pode dizer que vive, assim, uma realidade onde indicado a melhor filme no Oscar saiu de plataforma de streaming, né? E acho que um dos fatores disso é que talvez, né, estúdio grande só quer bancar filme pipoca, né, com retorno certo, né? Enfim, eu não sou crítico profissional, longe disso, mas acho que o fato é que os filmes que eu gosto, assim, caramba, não passam mais no cinema. Acho que Brightburn, acho que é só mais um exemplo disso. Pois é, cara, e eu acho que a época de sair era justamente agora, porque tem mais gente assistindo, mais gente, vamos dizer, familiarizada com esses conceitos de super-herói, né? Outro dia a gente tava comentando de Corpo Fechado, e se ele saísse agora, cara, eu acho que ele ia ter outra recepção. Ele se tornaria familiar para mais pessoas, né? Que agora já tem... Existe uma cultura disso. Existe o público que gosta de super-herói por causa do cinema. Então, justifica ele ser lançado no cinema, ou será que ele se adequaria mais num streaming mesmo? Não sei, cara, não sei dizer. Eu sei que ele passou despercebido, assim como tem muita coisa que passa também. O ano passado foi aquele filme de zumbi nazista lá, eu esqueci. Operação Overlord. Isso, exatamente. É bem legal. Né? Também passou super despercebido, assim, não foi em todo lugar que saiu. Ele teve, assim, uma campanha, né, o Brightburn, ele teve uma campanha super tímida, cara, assim, realmente também não fizeram muita coisa pra ele chamar chamar mais atenção também. Ele podia contar com boca a boca, que também não teve, né? Pra ter boca a boca, precisa estrear no cinema, né? Como você é de São Paulo, assim, você tem acesso a cinemas que realmente deve passar tudo, né? Mas, assim, cinemas assim, interior, cara, se você for agora no cinema nessa época de férias, você vai ver umas 400 salas com Rei Leão, com Toy Story 4, com alguma comédia nacional e, cara, e num horário bem inacessível, algum filme que seja fora disso, talvez um filme de terror. Tá bem difícil você descobrir filmes assim em sala de cinema, se você descobrir alguma coisa, uma novidade tão boa quanto essa, sabe? Desse jeito. É difícil. Inclusive, os títulos que você tá falando, né, meu? É Rei Leão, vamos dizer assim, é o live action que não é live action, né, meu? Pois é, né? Já inspirado numa animação, né? Uma animação caprichada, inspirada numa animação antiga, né? Toy Story 4 é uma animação que tinha sido fechada e eles reabriram porque realmente, assim, é rentável, né? Uma propriedade intelectual, e isso é dinheiro parado, né? Então, cara, é realmente uma pena, né? A originalidade mesmo, assim, do cinema em si, a gente também tá vendo que ela é também escassa, né? O negócio agora é franquia, em cima de franquia, é a quantidade de universos. E eu gostei, eu não sei, aí teve uma recepção pior ainda, acho, porque eu gostei muito do Godzilla esse ano, gostei demais, assim, né? Parece que é um universo que eles estão querendo aumentar, né, meu, relacionar com King Kong e tudo, mas não sei, também a recepção também não foi a que esperavam também. Uma pena, né, cara? Paciência. Não tem jeito. É, mas eu também esqueci de falar que tá passando Homem-Aranha 2, né, no cinema, né? Esse aí que eu saí de mau humor mesmo, né? Graças a Deus eu vi esse Brightburn agora, recentemente, pra melhorar meu humor, cara, porque, meu Deus do céu, cara, eu preferi não ter visto e ter ficado com aquela imagem do Steve e a Peg dançando, sabe, cara, que eu acho que sem querer eu falei várias vezes no MCU aqui em forma pejorativa. Eu realmente eu gosto da maioria dos filmes, sabe, mas eu acho que a gente tá na semana depois da Comic Con, né, que aconteceu e teve aqueles anúncios, né, dessa próxima fase, cara, e eu consegui o feito de não me empolgar com nada, e tomou, né, de assalto a internet, sabe, cara. Eu, por outro lado, eu gostei do Thor no Ultimato, né, mas eu não gosto desse diretor, esse Taika Waititi, né? Eu acho o Ragnarok, embora tenha umas cenas assim antológicas, né, eu acho que exageram muito na piada, sabe? E esse MCU já é só isso, piada, né? Então, enfim, não sei, cara, eu não enxergo com bons olhos o que vai acontecer. Vai ser muito difícil substituir esses Vingadores primordiais, né? Esse trio clássico, que deu muito certo, e eu acho que nesse Homem-Aranha eu já comecei a sentir muita falta deles. Eu já não tenho uma visão tão negativa assim, viu, Luiz? Acho que a Marvel fez um feito incrível, cara. A Marvel no cinema. E eu acho, por exemplo, ter um filme que nem o Homem-Aranha, depois ter a Capitã Marvel, depois ter um outro estilo de filme, o Thor mais pendendo pra comédia, assim, eu acho que isso daí é só reflexo que a Marvel agora tá visando um público maior. Então, não vão ser todos os filmes que vão agradar um público específico. Vai ter uma hora um filme que bate mais, vamos dizer assim, com o tipo de filme que a gente gosta, mas não vai ser sempre, né? Eu acho que não vai ser sempre, não, assim. E com isso, ele só... Alguma coisa certa eles estão fazendo, não tem jeito, mesmo que não seja do nosso agrado. E olha, cara, a gente já teve essa mesma crítica a respeito dos filmes da Marvel, assim, no primeiro Homem-Formiga, no terceiro Thor, né? A gente já teve esse mesmo tipo de crítica, e depois, quando você olha em retrospecto, panorama geral, assim, é até positivo, né? Até alguns filmes que a gente, por exemplo, o Thor 2, que a gente não tinha simpatia, com Ultimato, ele fica até mais palatável, né, meu? Então, quer dizer, você vê assim que alguma coisa esses caras estão fazendo certo, né, meu? Talvez realmente não seja o rumo que a gente gostaria, mas ao mesmo tempo tá interessante. E eu acho, você quer saber, assim, não sei se eu tô muito poliana hoje, meu, mas... Incrivelmente tá. Já para, hein, meu? Não se acostuma com isso, hein, meu? Mas eu digo assim, um filme que nem esse Brightburn, ele só é possível por conta de tudo isso daí que a Marvel fez, eu acho, cara. Senão ele nem sairia, cara. Ele é tão esquisito, assim, tão fora da curva, que ele nem sairia, eu acho, meu, em outra situação, assim. Ele sai justamente porque realmente quem tá botando de dinheiro fala, não, peraí, já tem gente que vai gostar disso daqui, mesmo que seja, não seja tão desenhado, tão delineado, assim, fácil de entender, vai ter público pra isso também. Então eu acho isso. Eu acho que é realmente resultado desse trabalho aí da Marvel, desse universo de super-herói que a gente agora tá vendo tanta gente também apreciar, cara. Onde ele tá? Cadê esse desgraçado? Em órbita. Ele entrou em órbita em super velocidade. Se você tivesse super audição, a qualquer momento ouviria o... Esse é o fim de mais um Escapistas. Esse podcast traz temas variados sobre quadrinhos e cultura pop. Estamos no iTunes, Spotify, Google Podcasts, enfim, no agregador de sua preferência. Para mais episódios e materiais de apoio dos Escapistas, acesse www.osescapistaspodcast.com.br. Se você gostou do que ouviu, assine o feed. Por favor, divulgue os Escapistas na sua rede social, Facebook, Twitter, Instagram. Faz aquele comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade no ranqueamento da podosfera. Quer ajudar os Escapistas a manter esse trabalho? Compre seu quadrinho através de nossos links e banner no site. Quer deixar algum recado pra gente? Comentar o que você acabou de ouvir? Envie sua mensagem de áudio ou texto para osescapistas@outlook.com. Eu gostaria de agradecer ao meu Kid Miracle Man de todas as horas, Reginaldo. Opa, valeu aí. Abração, pessoal, e até o próximo, os Escapistas. Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.